Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Vindo a Brasília, não deixe de visitar o Bar do Alemão. Você vai conhecer um estabelecimento que tem 111 anos de existência. Ninguém dura tanto tempo se não for fora de série, fora dos padrões. Isso é o Bar do Alemão. Tem nome de bar, mas na verdade é um belo de um restaurante, né? Fica aqui em Brasília, às margens do Lago Paranoá, numa paisagem maravilhosa. Fica entre a Concha Acústica e o Lakeside Hotel. Todo motorista de táxi sabe onde é que fica, viu? E é facinho de você encontrar comigo, que eu tô sempre por lá, tá bom? Bar do Alemão, agora também na capital de todos os brasileiros. Cleiton, parabéns para você e para todos que fazem essa excelente Rádio Estúdio Brasil. Carinhosamente, Clodoaldo Dantas, de Fortaleza, no Ceará. Clodoaldo, um abração para você. Esse aqui é ouvinte antigo, tem conta corrente na casa desde o tempo da Rádio Nacional, né? Um abração para você, viu, o meu amigo Clodoaldo Dantas, de Fortaleza, no estado do Ceará. Isso aqui tem um pedido. O meu amigo Nervil César Moreira, de Lavras, Minas Gerais. Ô Cleiton, eu queria que você tocasse essa música e oferecer para todos os bregueiros ouvintes. Bregueiro é o povo, né? Imagino que é o povo que gosta de música brega, né? É o Nervil César Moreira, de Lavras, nas Minas Gerais, pediu e vai ouvir. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor e hoje estou tão só. Arnulfo Neto, Cleito, mande um alô pra nós aqui em Livramento de Nossa Senhora na Bahia. Arnulfo, um abraço pra você, pra essa turma boa da Portal FM, pessoal da, não só de Livramento, mas tem várias cidades em volta aí que curte o nosso programa pela Portal, né? Qualquer hora dessa, se Deus quiser, vou fazer um show por aí, tá bom? Um abração pra vocês. Música nova do Garoto Brilhante, Luan Santana. Na minha cantada, mesmo que você conheça outro cara na fila de um banco, um tal de Fernando, um lance assim sem graça. Mesmo que vocês fiquem sem se gostar, mesmo que vocês casem sem se amar, e depois de 6 meses um olhe pro outro e aí, pois é, sei lá. Mesmo que você suporte esse casamento por causa dos filhos por muito tempo, 10, 20, 30 anos, até se assustar com os seus cabelos brancos, um dia vai sentar numa cadeira de balanço, vai lembrar

vocês. Obrigado, meninos. Um instante sem você, pra mim é um eterno esperar. Dos teus lábios é que vem a força pra me sustentar. Em teus olhos eu encontro forças pra viver. E você se encaixa em mim como uma luva. Mais de mil e um motivos tenho pra você não ir. Essa noite não foi feita pra partir. Não vá, não vá, não vá. Seu lugar é ao meu lado em nossa cama. Não vá, não vá, não vá. Compartilhe seu calor com quem te ama. Não vá, não vá, não vá. Eu tenho a mais a cada instante. Quem sou eu nesse lugar sem você pra calentar? Não vá, não vá, não vá. Valeu, meninos! O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Alain Aladim, participação de Bruno Marrone, Não Vá. O Flávio divulga os grandes nomes, Alain Aladim, Bruno Marrone, mas ele faz a divulgação do trabalho de quem está começando também, viu? São mais de 300 emissoras, o Flavinho é especialista em Minas Gerais, esse conhece o caminho das pedras. Se você quiser fazer o seu nome, entre em contato com o divulgador Flávio Bejar no telefone 61-9981-3601, 61-9981-3601. No próximo bloco, Mato Grosso e Matias, Jorge Mateus e Maurício Fares. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. O professor Júlio César Rezende, lá de Patos de Minas, produziu a trilha sonora da minha vida. Vamos voltar ao ano de 1990, há 23 anos atrás, né? No dia 15 de março, Fernando Collor de Mello tomava posse como 32º presidente do Brasil e o presidente mais jovem da história brasileira. Dia 3 de julho, ele sancionou uma lei, a 8069/90, que instituía o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em 16 de dezembro, Darcy Alves Pereira e Darly Alves da Silva eram condenados a 19 anos de prisão pelo assassinato do seringueiro Chico Mendes. E nesse mesmo ano de 1990, Mato Grosso e Matias gravavam uma bela canção do Carlos Cola e Chico Roque, Na Hora do Adeus. Do adeus, você olhou pra mim e não acreditou ao ver chegar o fim. Tentou me seduzir, chorando me agarrou. Teu corpo ofereceu, pediu, me suplicou e perguntou por quê, mas eu não respondi, só pra não te ofender, disse adeus e saí. Da tua vida eu só representava o cheque no final do mês.

Preste atenção no que disse aqui o Asa Branca, locutor de rodeio lá do Mato Grosso do Sul. Ser forte é amar alguém em silêncio. Ser forte é deixar-se amar por alguém que não amamos. Ser forte é mostrar alegria quando não se sente. Ser forte é sorrir quando se deseja chorar. Ser forte é consolar quando se precisa de consolo. Ser forte é calar quando o ideal seria gritar a todos a nossa angústia. Ser forte é irradiar felicidade quando se é infeliz. Ser forte é esperar quando não se acredita no retorno. Ser forte é manter-se calmo no desespero. Ser forte é fazer alguém feliz quando se tem o coração em pedaços. Ser forte é ter fé naquilo que não se acredita. Ser forte é acreditar que em nossa fraqueza Deus opera o seu poder. E assim, seja forte em qualquer situação, é a mensagem do Asa Branca, locutor lá do Mato Grosso do Sul. Asa, um abração para você, muito obrigado, viu? Ser forte não é fácil não, né? O avô do João, um grito em defesa das crianças abandonadas do Brasil, Cleiton Aguiar, Jesus, Menino de Rua. Andando um dia pelas ruas da vida, eu vi crianças sem ter aonde ir. Será que este mundo é tão pequeno e não tem espaço pros meninos daqui? Eu vi crianças seminuas vivendo, meninos grandes indo na contramão, crianças órfãs de amor e carinho, trocando a vida por pedaços de pão. Vem, vem, vem, brincar com a gente, menino Jesus. Vem, vem, vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, vem, vem, dá a tua mão e brincar, por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Céu, anjos brincam de roda, cantam cantigas lindas numa só voz. Ah, eu queria mesmo que eles brincassem, porém que olhassem um pouquinho pra nós. Somos milhares nesta bola gigante, equilibrando, porém quase a cair. Jesus, menino, vem segura esta bola, que os homens querem mesmo é vê-la explodir. Vem, vem, vem, brincar com a gente, menino Jesus. Vem, vem, vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, vem, vem, dá a tua mão e brincar, por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Leiton Aguiar, Jesus Menino de Rua, para Yara Oliveira, minha conterrânea de Coromandel, minha nova amiga do Facebook, perfil número 2, com número 124. O Cantinho do Rei, essa aqui é relíquia, viu? Isso aqui foi o professor Júlio César Rezende que mandou para mim. Eu não conhecia essa gravação, não. Isso é relíquia. Aliás, essa semana tá cheio de relíquia do Roberto Carlos aqui, né? Roberto Carlos, com a participação de Milton Nascimento, Coração de Estudante. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança. Nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, pra que a vida nos dê flor. E há que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo, tomar conta da amizade, alegria e muito sol. Espalhados no caminho, verdes plantas e sentimentos, folhas, coração, juventude e fé. Você curtiu aí no Cantinho do Rei, isso aqui, uma relíquia, né? Uma preciosidade. Roberto Carlos e Milton Nascimento, Coração de Estudante. Aí realmente uma coisa rara de se ver, né? Dois grandes ídolos do Brasil soltando a voz junto nessa música maravilhosa do Milton Nascimento. A Neide Cuba de Brasília é minha nova amiga do Facebook número 2. O número dela é o 125. Neide, seja muito bem-vinda. Um grande beijo para você. E se você ainda não faz parte do Facebook para perfil 2 do Cleito Aguiar, é só entrar lá. Entra lá, pede, que esse está começando, tem muito vazio, viu? E eu tenho também uma fanpage. É, eu tô enjoado. Tem fanpage também. A lorota boa de hoje é o Mineirinho. Mineirinha danada. Diz que o Mineirinho tá comendo no balcão de um restaurante na estrada assim. Aí chegar três motoqueiros carioca, tipo aqueles abutres, aqueles caras que vestem roupa preta de couro, cheia de coisa cromada, e gostam de mostrar força quando eles estão em bando, né? Quando estão sozinhos, são fraquinhos, mas quando estão juntos, eles ficam valentes demais, né? Aí o primeiro foi até o Mineirinho, apagou o cigarro em cima do bife, que estava em cima, ele comendo o bife, ele foi lá e apagou o cigarro e foi sentar na ponta do balcão. O Mineirinho só encostou o bife com a banda assim, não falou nada não. Aí o segundo chegou lá, o segundo abutre, né, chegou lá, cuspiu no copo dele e foi sentar na outra ponta do balcão. Ele pegou o copo, encostou para lá, não falou nada não. Aí o terceiro pegou e virou o prato do Mineirinho em cima no balcão, o restinho que tinha de comida, virou em cima do balcão e foi sentar lá perto também. O Mineirinho não falou nada, levantou, pagou a conta, botou o chapéu de pai e foi embora. Depois passou um tempo assim, os motoqueiros lá tomando cerveja e tal, um falou pro garçom assim, você viu? Aquele caboclo ali, aquele sujeito não era homem não. Aí o garçom respondeu para ele assim, e nem bom motorista, porque ele acabou de passar com o seu Scania em cima de três motos que estavam paradas aqui na porta. Vai brincar com o Mineirinho. Brincou, o Mineirinho levantou caladinho, pegou o Scania, passou em cima das motos dos motoqueiros. Brinca com nós para você ver. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBM Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Esse ano de 2013 eu estou comemorando 33 anos de carreira artística. Eu me lancei como cantor em 1980, depois eu entrei na televisão e depois eu entrei no rádio, né? Para comemorar esses 33 anos, eu soltei uma coletânea que eu dei o nome exatamente de 33. São 23 canções dos meus 12 discos, né? Músicas que você conhece, do meu repertório, tem o Ai Sou, tem Jesus Menino de Rua, tem Morena da Lua, tem Tempos Atrás, tem um bocado de música, né? Eu Vou Voltar pro Interior, Paixão Como Fumaça, Mariana, Cowboy Fora da Lei, tem muita música boa aqui. E aí nós fizemos essa coletânea, são apenas 5 mil exemplares, já está beirando os 3 mil que nós já vendemos, né? E você pode comprar pelo Projeto Confiança, você paga apenas R$15, já está incluído aí a despesa de correio, só os 15. Você manda seu nome e endereço para o e-mail RBM, R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana, rbmmusica@gmail.com. E aí a RBM manda para sua casa, junto com o CD vai o número de uma conta da Caixa Econômica Federal. Quando você receber, você vai numa loja de loteria ou na agência da Caixa e efetua o depósito, tá pago, entendeu? Aí é o seguinte, você pode pedir quanto você quiser, R$15 cada CD, tá bom? É a coletânea 33 do Cleiton Aguiar. Hoje eu tenho dois sentimentos antagônicos. O primeiro sentimento é de alegria, né? Porque quando eu gravava esse programa foi o dia que o Brasil deu aquela surra na Espanha. Uma surra que ninguém imaginava. Eu confesso para vocês que eu estava morrendo de medo da Espanha. Mas naquele jogo da Espanha contra a Itália, eu perdi o medo da Espanha. Eu vi que o Brasil tinha condições de ganhar. Mas nem o mais otimista dos brasileiros poderia esperar um chocolate daquele. Porque o Brasil ganhou de 3, como poderia ter ganho de 5, 6. Né? Faltou mais uns 2 gols para desmoralizar de vez a Espanha, que é uma seleção maravilhosa. Mas naquele dia, os deuses do futebol decidiram que seria a tarde e noite do Brasil, né? E todos, do Júlio César ao Neymar, todo mundo jogou muita bola. Eu acompanho a seleção brasileira desde quando o Brasil foi campeão em 1958 na Suécia. Eu tinha 8 anos de idade. Já vi excelentes momentos, já vi, por exemplo, a seleção de 66, aquele fiasco. Vi a seleção de 82, que era uma seleção maravilhosa, sob o comando do Tele Santana, perder a Copa também. Mas eu nunca vi uma partida que a seleção brasileira jogasse tão bem do primeiro ao último minuto quanto aquele Brasil-Espanha. Eu nunca vi uma marcação tão firme. E se continuar desse jeito, nós somos sérios candidatos a ser campeões do mundo. Eu que não acreditava de jeito nenhum nessa seleção quando ela foi formada. Mas o Filipão deu uma cara. O Filipão formou um time, né? Deu uma cara. Esse é o meu sentimento de alegria, de ver o Brasil campeão. O Brasil campeão da Copa das Confederações. Agora, infelizmente, eu também estou com o coração partido, porque no dia que eu gravava esse programa, eu recebi a notícia do falecimento de um querido amigo, um grande amigo meu, conterrâneo lá de Minas Gerais, lá de Cruzília.

traçadas, escrevendo um futuro improvável. Vê se tenta perceber, mesmo sem me merecer, simplesmente te aceito assim, indecifrável. João Neto e Frederico, Indecifrável. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta goiá. Ele mesmo vai cantar em duas vozes uma das minhas preferidas, Luz de Minha Alma. Me abandones, luz de minha alma, que vale a vida sem teu amor. Amarga hora desta partida, na despedida choro de dor. Adeus, criança, menina grande, levas a alma de um sonhador. Eu reconheço a minha culpa, te abandonei, te judiei, te fiz sofrer, mas hoje sei quanto te amo, e que sozinho não compensa nem viver. Da noite de amargura, a mente vaga na amplidão. E amanhã, por essas horas, onde andará meu coração? Talvez amando a outro alguém, enquanto eu morro na solidão. Eu reconheço a minha culpa, te abandonei, te judiei, te fiz sofrer, mas hoje sei quanto te amo, e que sozinho não compensa nem viver. Relembrando Goiá, ele mesmo cantou em duas vozes, Luz de Minha Alma. A frase retocável de hoje, quem me mandou foi o nosso ouvinte Martiniano Costa Filho, lá de Paraguaçu, Minas Gerais, ele que não perde o nosso programa pela Objetiva 1 FM, do amigo Júlio Bueno. A frase diz o seguinte: o clima de manifestação está tão sério que hoje uma mulher espirrou no ônibus, eu disse saúde. Ela respondeu, educação, e todos se levantaram e cantaram o hino nacional. Martiniano está desse jeitinho, né? O brasileiro aflorou, o brasileiro descobriu que ele pode, ele tem o poder. É, quando ele se levanta, os políticos abaixam a cabeça, né? Principalmente esses que não são muito honestos. No próximo bloco eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a banda Abre a Mala. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão. É só você entrar no site rbtv.com.br para você saber como é que você faz para assistir o programa, tá bom? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a banda Abre a Mala, Tô Fora. Tô fora, sai dessa, tô fugindo a vida, não jogo porque não presta. Tô fora, o erro é todo seu, não adianta me ligar que você... você me perdeu. Chega pra cima e abra a mala, meu véi. Sapucaí, sapucaí, sapucaí. Eu te avisei, você não quis saber. Saiu assim da minha vida sem dizer porquê. Que viver paixões, amores, aventura. Se hoje você tá sofrendo, a culpa é toda sua. Eu não tô nem aí, não quero nem saber. Não adianta me ligar, eu não vou atender. Quando for embora, pede pra ficar. Agora é tarde, não precisa mais me procurar. Tô fora, sai dessa. Tô curtindo a vida, não choro por quem não presta. Tô fora, o erro é todo seu. Não adianta me ligar que você me perdeu. Tô fora, sai dessa. Tô curtindo a vida, não choro por quem não presta. Tô fora, o erro é todo seu. Não adianta me ligar que você me perdeu. Banda da Mala falando de amor. Pra se apaixonar. Eu te avisei, você não quis saber. Saiu assim da minha vida sem dizer porquê. E viver paixões, amores, aventura. Se hoje você tá sofrendo, a culpa é toda sua. Eu não tô nem aí, não quero nem saber. Não adianta me ligar, eu não vou atender. Quando for embora, pede pra ficar. Agora é tarde, não precisa mais me procurar. Tô fora, sai dessa. Tô curtindo a vida, não choro por quem não presta. Tô fora, o erro é todo seu. Não adianta me ligar que você me perdeu. E tô fora, sai dessa. Tô curtindo a vida, não choro por quem não presta. Tô fora, o erro é todo seu. Não adianta me ligar que você me perdeu. Em nome de Vanilson Produções. Que sucesso, meu velho. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Abre a Mala, Tô Fora. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 6135326993. 6135326993. Atenção, os meninos do som universitário, já para a sala de aula, porque a Faculdade da Música vai trazer dois grandes mestres, Felipe e Falcão Olhos d'Água. Olha bem dentro dos olhos, veja o que fez comigo. Vê minha boca tremendo, eu não mereço esse castigo. Sinto secar minha boca, sinto o corpo estremecer. Te vejo em tudo que vejo, em qualquer coisa que me dá prazer. Não posso olhar no espelho, os meus olhos vermelhos, começo a chorar. Eu vejo sua imagem bonita, então volto a vida e começo a te amar. Não posso olhar no espelho, os meus olhos vermelhos, de pranto e mágoa. Saber-me então te perdi, só restou pra mim os olhos cheios d'água. Sinto secar minha boca, vejo em tudo que vejo, em qualquer coisa que me dá prazer. Não posso olhar no espelho, os meus olhos vermelhos, começo a chorar. Eu vejo sua imagem bonita, então volto a vida e começo a te amar. Não posso olhar no espelho, os meus olhos vermelhos, de pranto e mágoa. Saber que então te perdi, só restou pra mim os olhos cheios d'água. Não posso olhar no espelho, os meus olhos vermelhos, começo a chorar. Eu vejo sua imagem bonita, e